Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio Fiscar. Escute diferente. O professor Toninho tem uma pergunta para a professora Rita. Então, eu gostaria de perguntar para a professora Rita como é que se deu essa aproximação dela com a professora Ivone, né, com o Ciência Web. Bom, em 2008, então a gente tem que voltar lá em 2008, quando o IEA, através do Ciência Web, ele, o IEA, né, fez um workshop no Jesuíno de Arruda sobre PowerPoint para os professores. Isso foi no horário de HTPC. E eu fui uma das professoras que fez esse workshop. Ali a gente conheceu a professora Nilce Deia, que é uma peça fundamental nessa parceria. E ela, eu disse para ela assim, puxa, professora, se eu tivesse esse grupo de alunos, porque ela levou alguns alunos da USP para nos auxiliar nesse workshop. Se eu tivesse esse grupo de alunos com os meus 40 em sala de aula, nós poderíamos fazer trabalhos aqui dentro usando o meio digital, usando a sala de computação, usando inclusive a ferramenta PowerPoint. Então ali nasceu a ideia e ela falou, então vamos deixar isso para 2009, vamos estruturar um projeto, vamos começar isso. Realmente amadureceu a ideia, em 2009 nós começamos com um projeto onde o tema central foi astronomia, foram envolvidos 160 alunos da então sexta série, e astronomia é um conteúdo que faz parte da disciplina de ciências, então eles estudaram isso em sala de aula, e junto eles trabalharam, aprenderam a oficina de PowerPoint, esse pessoal da USP veio, os bolsistas, né? A própria Nilce Deia veio e ensinou como usar a ferramenta PowerPoint. Então eles fizeram todo um processo de captura de imagens na internet, de pesquisa na internet, na produção de texto, na produção de slides, que acabou terminando num CD, né? E nesse CD ficou registrado todo esse trabalho. Cada sexta série tinha o seu CDzinho com registro da sala. Esse trabalho acabou assim gerando trabalhos acadêmicos, né? Esse foi transformado em artigos, foi mencionado na imprensa local aqui de São Carlos, principalmente no momento de junho que ele foi, a dona Ivone levou esse trabalho e representou o grupo. Eu, a Nilce Deia, a Marília, que era aluna da iniciação científica, representou o grupo num colóquio de educação, um colóquio internacional no México. Então, nesse momento, ele acabou também saindo da escola, né, e sendo comunicado à cidade o que estava acontecendo. Um trabalho de uma escola estadual na cidade de São Carlos estava indo para o meio internacional, o meio acadêmico. E, a partir dali, nós tivemos a ideia, então, de 2010, mudar um pouquinho o foco. De astronomia, nós passamos para sustentabilidade. Isso começa porque nós estamos vivendo a década, segundo a ONU, né, da proposta pela ONU de sustentabilidade, que vai de 2005 a 2014. Então, esse assunto, ele vem exatamente trabalhar o que as crianças de quinta série veem, que é a questão ambiental. Então, nós juntamos a questão meio ambiente, sustentabilidade, com a questão de usar a ferramenta PowerPoint novamente, produzir um novo CD. Então, 2009 foi o Monarch Digital 1, com alunos de sexta série, astronomia. Agora nós estamos assim em fase terminando, né, a elaboração do Almanac Digital 2, que é a sustentabilidade. A diferença do primeiro é ser um projeto interdisciplinar, onde entrou parceiros, né, outros parceiros. Uhum. E a professora Ivone nos representou, né, tanto a USP como a Escola Jesuíno de Arruda, no México, desse colóquio. Como foi, professora, a receptividade desse nosso trabalho? Olha, eu posso dizer que foi muito bem recebido, viu? Eu tive a oportunidade de fazer a apresentação oral desse trabalho e o fato de que nós tenhamos focalizado em introduzir os alunos diretamente ao uso dos meios digitais, ao computador, à internet, fazer buscas. Isso foi uma coisa que não teve muita gente falando, não. Realmente foi uma coisa que diferenciou o nosso trabalho. E provavelmente porque o acesso a salas de computação, a salas de informática, no Brasil está se tornando muito popular, está se tornando uma coisa generalizada. O problema maior é realmente viabilizar a utilização dessas salas pelos alunos e professores, né? E isso daí é que foi o foco do nosso trabalho nesses últimos dois anos, levar esses workshops para as escolas, ver quantos professores querem participar. Em alguns casos, até foi além da nossa expectativa, como no Jesuíno, em que a nossa ideia era simplesmente introduzir as ferramentas básicas, né, o Word, PowerPoint, essas coisas, e no fim surgiu o interesse em usar em Excel, que já é uma ferramenta um pouco mais sofisticada, mas que é muito útil, inclusive sob o ponto de vista administrativo, tanto para o docente como para a própria administração da escola. E isso foi muito bem sucedido também. Então, nós estamos plenamente convencidos de que quando existem professores e alunos interessados, quando nós conseguimos motivá-los, as coisas correm muito bem e pode modificar bastante o enfoque das diferentes disciplinas para os alunos de uma maneira mais atraente, mais diversificada, em vez de ficarem só naquilo que o professor deu na sala de aula, eles têm a iniciativa de procurar mais coisas na internet. Então, acho que isso é um passo à frente. Professor Ivone, eu teria uma pergunta para a senhora com relação ao uso das tecnologias na escola. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso, porque me parece que as escolas, com as novas tecnologias que existem hoje, o grande desenvolvimento tecnológico, a escola se resume ao uso do computador de forma ainda tímida. Eu gostaria de saber o que a senhora pensa disso, a respeito do uso das tecnologias na escola. Olha, eu não posso falar das escolas de maneira completamente geral. Quero falar daquelas em que eu tive algum contato, né? A minha impressão é de que foi um ótimo negócio para quem vende computador. Porque realmente o Estado comprou muitos computadores. Muitos. A maneira de instalar salas muitas vezes não é a melhor. Eu conheço escolas em que os computadores nem estão bem instalados e estão lá já há anos. Então, eu acho que isso precisaria ser revisto, porque não está dando, a meu ver, os frutos que poderia dar. E ainda assim, timidamente, porque só o computador é usado. E nós temos tantas outras coisas Sem na escola dúvida. Que poderiam ser usadas. Sem usadas, dúvida. Né? Eu acho, sim, modernizar até a sala de aula, né? Claro. Eu gosto muito, não sei se porque eu sou da um tempo muito mais antigo que de vocês todos aí, mas eu ainda acredito muito em que você, em certos momentos, você tem que fazer uma coisa muito pessoal, de entrar num quadro negro e fazer uma demonstração ou mostrar uma coisa que você não planejou. Mas se você puder planejar uma aula bem planejada, ela pode correr muito bem se você tiver uma lousa eletrônica ou se você tiver como é que se chama mesmo? O projetor. Data show em todas as salas. Né? Porque isso é muito importante. O que vai de encontro àquilo que nós havíamos dito no início, lá na entrada, sobre a motivação do aluno. Né? Exatamente. O aluno hoje está inserido nesse meio, nesse mundo tecnológico, e quando chega na escola, a tecnologia que a gente vê lá é muito acanhada, é muito, muito imprecisa. É verdade. Então, eu acho que nós temos que pensar nessas modificações, introduzir isso, para que o aluno volte a se motivar na escola. Pois é. O fato do aluno ter que ir a uma sala de informática já é uma coisa complicada. Eu acho que é, porque você tem que deslocar o aluno. E as nossas turmas são, a meu ver, excessivamente grandes. Nós deveríamos ter turmas de, no máximo, 20 alunos. 20, 25 alunos. No máximo. Então, com isso, você deslocar as crianças ou os adolescentes que estão numa fase de efervescência, com uma vitalidade enorme, para irem pelos corredores procurando a sala de informática em conjunto, é muito complicado. Ao passo que se você tivesse o data show na sala, o objetivo é mais que o professor use e leve, através do data show, uma aula bem atraente para o aluno. E não é tanto que o aluno fique lá sozinho na sala de informática. Não digo sozinho, mas o aluno, para você colocar 40 alunos numa sala de informática, não é fácil conduzir essa aula na sala de informática. Realmente. A gente volta conversando mais esse assunto. Daqui a pouco, no terceiro bloco, a gente vai para um breve intervalo e a Vitória vai tocar uma música para gente. Que música, Vitória? Deus e Amo Sertão, do Vitor e Léo. E a professora Rita agora quer falar. Fale, professora Rita. Não, eu queria só completar o que a dona Ivone estava falando. É, existe, o governo estadual está investindo pesado, né, em material, instrumentos e tal, né? O Jesuíno mesmo tem sala de computador, tem data show, tem TV. Só que eu tenho que ressaltar duas coisas. A primeira é, essa parceria que o IAA propôs de capacitar os professores, ele deu abertura. Então, aproximação da universidade e das escolas. É, isso é muito importante, levar a tecnologia para aquele que está, vamos dizer, lá na linha de frente, na sala de aula. Isso é importantíssimo. Segundo item, eu no trabalho, tanto no Almanac Digital 1 como no 2, que eu trabalho astronomia do ano de 2009, como esse agora, 2010, eu não me vejo numa sala de informática com 40 alunos, sozinha. Tá? Isso só foi possível porque eu tinha os bolsistas. Então, o ano passado eu tive a Marília, tive a Hernani, tive o Jonas. Esse ano nós estamos com um grupo de... Tem a Marília, outra Marília, tem o Lucas, acho que são 4, 5, eu vou esquecer até o nome se eu for citar todos. Então, essa possibilidade de atender os 40, ela só aconteceu porque nós tivemos uma parceria. Então, isso é muito importante, né? Agora... Você está dizendo assim, esse é o Almanac Digital 2 que saiu esse ano. Ele sai, além de toda essa parceria com o IAA, uma parceria dentro, entre nós professores. Né? Ela não foi assim sozinha, não foi só a disciplina de ciências. Acabou envolvendo outros colegas que estão aqui presentes, como é o caso da Silvia, de Educação Física, que ela vai falar um pouco do trabalho dela. Hoje está o professor Rafael aqui de PLT. A professora Ana Paula não está presente, mas em português ela também nos auxiliou. E o professor Toninho na parte de história. Então, houve... É só possível fazer um trabalho desse e que saia alguma coisa realmente significativa quando você tem parcerias. E nesse trabalho não se buscou só a atividade vou ao laboratório, vou... Não. A gente se preocupou em um recurso tecnológico, a gente se preocupou na construção do conhecimento... A gente está se preocupando que isso gere atitudes que eu até enquanto a Vitória cantava, estava cutucando a Silvia, eu falei, essa música começou a história desse projeto número 2 agora, sustentabilidade, foi com essa música do Vitor e Léo que começou as primeiras reflexões, né, para começar a história, que vai buscar no passado respostas para o futuro, que é isso, é sustentabilidade, né? É você tentar pensar o mundo, eu não herdei de quem, dos meus antepassados, mas eu estou pegando emprestado de quem vai vir ainda. Então, é mais ou menos isso. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente essa palavra, a parceria em todos os sentidos, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre parceria. Eu acho que a escola pública tem que procurar parcerias, não só com as universidades, mas com a iniciativa privada também. Às vezes é muito importante, porque a gente precisa de verbas, né, para desenvolver alguns projetos. E com a USP nós temos já, vamos dizer assim, a felicidade de alguns anos já nós mantemos parcerias com a USP. Aliás, esse projeto aqui do rádio, na verdade, começou com um curso que nós fizemos de educomunicadores, né? Educação com comunicação, que nós fizemos na USP, na Escola de Comunicação e Artes da USP. Uhum. E de lá para cá, isso foi em 2002, e nós apresentamos, para a conclusão do curso, a hipótese de nós fazermos um programa de rádio. É, e foi muito bem aceito, conseguimos nota máxima por causa desse projeto. E aí nós iniciamos esse projeto de rádio com a escola pública. Inicialmente nós iniciamos numa empresa particular, uma emissora particular, né? Nós tínhamos que pagar o espaço do rádio. Nós corremos, o professor Maurício e eu, nós dois começamos esse projeto, né, professor? Fomos atrás de empresas e conseguimos um patrocínio. Conseguimos um patrocínio. E há cerca de 2 anos a UFSCar, né, notou esse nosso trabalho e gentilmente nos ofereceu esse espaço. Né? Só para refrescar a sua memória, professor Toninho, no início era Papelaria Tendler e CPP, São Isso. Carlos, uhum. que patrocinava o nosso programa. Então, mas tudo começou com a USP. Sim, claro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse projeto de sustentabilidade que vocês desenvolveram em parceria com a Escola Jesuíno de Arruda, o IEA, como que foi a recepção dos alunos? Eles já sabiam o que era sustentabilidade? Foi difícil? Como eu posso foi? Falar? Então é assim. Eles não tinham ideia do que era sustentabilidade. Para poder começar o assunto com eles, porque as ciências, então, acaba sendo o início, né? Para que depois as outras disciplinas, e aí cada um deles vai falar um pouquinho, né? Do que fizeram, começassem a se engajar nesse projeto. Nós comparamos a sustentabilidade com uma ponte. Então, a ponte, ela atravessa um rio. O que sustenta a ponte? Os pilares. Se eu cortar os pilares, a ponte cai. Então, a vida na Terra, ela tem alguns pilares que sustenta. Então, no caso, para casar com o que eles estavam estudando, então os pilares que foram eleitos foram água, ar, solo, a biodiversidade e a questão da energia que move o mundo. A partir daí, esses 5 eixos, né, foram assim os temas norteadores de toda a pesquisa, né, toda a parte de pesquisa. E cada disciplina foi se engajando e pensando nisso. Por exemplo, a Silvia trabalhou em educação física, brinquedos e brincadeiras. Acho que ela pode falar melhor do que eu, né? Sim, conta um pouco pra gente então, Silvia. Então, comparando o passado, né, e o presente, eles fizeram entrevista lá no início do ano, como que se brincava antigamente, como que eram os jogos, como que eram as brincadeiras, né, com os pais, com os avós, com os vizinhos. E fizeram um trabalho. Aí eles vivenciaram essas brincadeiras em quadra, trabalho em grupo, né? Cada grupo escolheu uma brincadeira para brincar, apresentava para a classe e eles brincavam na classe, na quadra e jogavam. E também trabalhando a parte de educação física, né? A gente ressaltava a questão da prática esportiva, a questão da respiração, né? O que faz bem, né? Para a gente fazer o ambiente, como que é esse ambiente, né? Um ambiente saudável, que tem árvores, né? Você vai estar respirando melhor, né? Professora Silvia, que brincadeiras eram estas? Que eles várias faziam dos avós ali, dos pais, que brincadeiras eram essas? Amarelinha? Ah, peteca, amarelinha, alerta, queimada. Né? Essas brincadeiras que dava para a classe toda participar, né? Pega-pega. Pega-pega, vários pega-pega. Bacana resgatar isso aí. Então. E foi assim um trabalho, foi por grupo, cada grupo ele se reunia, escolhia as brincadeiras e apresentava para a classe, colocava as regras, né? Porque as regras no jogo ela pode ser modificada, né? Então se eles queriam fazer alguma alteração, né, eles faziam. Te contar que a gente brincava quando criança na rua. Caça tesouro, maravilha. Então, maravilha. Hoje as crianças não podem pôr o pé para fora de casa. Mas essa questão eles levantaram, porque depois de tudo isso, eles fizeram um texto ilustrado, né? Falando como que a brincadeira, como eram as brincadeiras antigamente e como é hoje. É, né? Só para completar, essa parte, brinquedos e brincadeiras, é uma pasta do CD. Cada quinta série vai ter o CD da sua sala com a sua produção. Tem uma, então dentro vai ter uma pasta de ciências, uma pasta de educação física, uma pasta que envolve história com português. E essa parte, brinquedos e brincadeiras, eles vão poder ver essas histórias que eles criaram ali no CD da sala. Professora Rita, eu me lembrei agora de uma coisa interessante. Quando jogávamos bola na rua, o jogo só parava em três ocasiões diferentes. Quando a mãe chamava para entrar, quando vinha carro, que tinha que parar o jogo, também era raro. Quando alguém arrancava a tampa do dedão, chutar o chão na calçada. A história que eles produziram, eles levantaram todos esses temas. A questão da violência, a questão que não podem mais brincar na rua por causa do movimento dos carros, né? Das brigas. E questão também, trazendo para hoje, como é que está hoje, que eles não têm mais amigos, né? Não têm aquela interação social. Questão da obesidade. E com isso eles produziram a história em quadrinhos, né? E pensando também numa solução para isso, como é que pode fazer para melhorar, né? Eu fiz a história em quadrinho. O primeiro quadrinho eu coloquei sobre um brinquedo de antigamente. Uma menininha falando que esse era um dos brinquedos de antigamente, a caixinha de fósforo, que era usada, era o carrinho. O carrinho para eles antigamente era feita com caixinha de fósforo. Aí no segundo já fiz o de hoje, que eu fiz o carrinho de controle remoto. Aí depois no terceiro eu coloquei que as fábricas ajudam a poluir bastante o meio ambiente. E no último eu coloquei a solução, coleta seletiva, reciclar os brinquedos que são velhos, não jogar no lixo, reciclar. Então eles pensaram em todas essas alternativas. Vitória, houve um espaço de tempo aí, né? Desde o brinquedo mais antigo até o mais moderno. O que é que deu para você aprender? O que você aprendeu com essa história de comparar o antigo com o mais recente? Uma coisa que eu pensei assim, que os de antigamente não poluíam. Por exemplo, o carrinho feito com a caixinha de fósforo, ele não polui. Já era uma reciclagem, né? E era um estímulo à criatividade, né? Aí é que está a construção do conhecimento. Exatamente. Ela já está construída o conhecimento. O recado chegou, né? Foi bem dado. E o professor Toninho, como que você fez para integrar a sustentabilidade na sua disciplina, que é a história? Então, a gente usou o tempo, né? Pegando esses cinco pilares que a professora Rita nos disse aí, a gente fez uso de fontes materiais. Então, a gente sempre colocava lá, por exemplo, um toca-disco movido a energia mecânica, gramofone, e ao lado a gente punha um aparelho elétrico. Então a gente vê aí a questão da energia, que antes se demandava menos energia e hoje se demanda mais. Como resolver isso? Qual a questão? A questão que se coloca é essa. Então a questão da economia, é preciso saber economizar energia para que não se tenha que voltar ao meio ambiente e agredir esse meio ambiente para se obter mais energia. E assim a gente fez uso, porque eles estão ainda numa fase de desenvolvimento de operações concretas, né? Vamos dizer assim, eles não têm ainda aquele raciocínio mais abstrato. Então você precisa mostrando, usando dessas fontes históricas, desses conceitos de históricos, mas na prática, mostrando ali. Vocês puderam observar aí que ela já construiu o conhecimento, comparando os brinquedos. É, né? Porque a Vitória é nossa aluna da quinta série, né? Quinta série. É. Então, foi assim que eu trabalhei a história, entendeu? Só falta o professor Rafael falar agora, né? Tanto eu quanto a Ana Paula, né, professor de português, que eu sou professor de PLT lá, no Jesuíno, né, para as quintas séries. PLT, que é mesmo? É produção e leitura de texto, né? Ele é, na verdade, uma aula de redação. Então, junto, né, com a Ana Paula, a gente foi meio que encaminhando as crianças para produzir todo o relato de tudo que foi feito, tudo que foi estudado, entendeu? Então a gente usou bastante, eu usei bastante as aulas do Toninho, de história, para eles contraporem, né, o antes e o depois, né, o ontem e o hoje, que é inclusive o tema, né, do trabalho, né, buscando respostas, né, do passado para o futuro. Né? Isso. Então a gente trabalhou dessa maneira, porque é complicado, né, a gente colocar assim, a língua portuguesa, ela está presente em tudo, né? Mas para explicar a sustentabilidade ficaria muito, muito pobre assim, o trabalho, somente uma produção escrita. Então a gente foi buscando, junto com todos os professores, tudo que estava sendo elaborado, para eles pegarem e fazerem os textos deles, né? Esse é um trabalho interdisciplinar, né? Isso. A produção final tua é o jornal, isso, né? Isso, a produção final da parte de língua portuguesa para a LT vai ser a produção de um jornal eletrônico, que vai estar... Uma pasta do CD. Também. É. Falando assim sobre energia, não sei se a gente para para pensar, mas hoje a gente tem a geladeira, o ferro não é... antigamente era a brasa. Hoje a gente já tem o ferro a vapor, assim. Mas antigamente, as pessoas... eu fiz a entrevista com o senhor, ele falou assim que as mulheres tinham que... Ela pegava o leite, pegava a carne, só que não tinha geladeira pra pôr a carne. Tinha que colocar sal nas carnes pra não estragar, eles colocavam no armário. E os grãos eles colocavam em vasos, assim... vasos de cerâmica, e o ferro era a brasa, e minha mãe falou assim que o ferro era super pesado, assim, antigamente. E as pessoas tinham que tomar banho nos rios, quando não tinha chuveiro ainda, e tinha que, pra beber água, tinha que pegar nas minas. Era pesado, então, né? Mas hoje em dia tem até roupa que não precisa passar, né? Precisa passar mais. É tecnologia. A favor do trabalho doméstico. Eu queria fazer um comentário aqui a respeito do trabalho desenvolvido na escola, principalmente pela professora Rita, que iniciou, né, com a parceria, e é um trabalho muito bem desenvolvido, é um projeto que nós que pegamos alunos nas sétimas, nas oitavas séries, nós notamos já a desenvoltura desses alunos com relação à produção. É uma coisa interessante isso aí, Rita, você está de parabéns pelo desenvolvimento. A pergunta para a professora Ivone também, como é que ela vê o Jesuíno de Arruda, a escola Jesuíno de Arruda? Como é que a senhora enxerga essa escola? Olha, eu tenho a dizer que das escolas que eu tenho visitado, é a que mais me impressiona. Tem um diretor muito integrado, que acompanha tudo o que está acontecendo, que tem entusiasmo. Os professores respondem muito bem a qualquer estímulo que se faça para... E o estímulo é um estímulo para trabalhar. O que muitas vezes a pessoa pode pensar que é um estímulo que a maioria das pessoas recusaria, né? Mas é o contrário. Eu acho que a grande satisfação do professor, daqueles que são verdadeiramente professores, é ver o resultado do seu trabalho. Porque eles sabem que as crianças, os jovens, os adolescentes vão levar isso para o resto da vida. É uma fase em que tudo está, como poder dizer, para ser plasmado, né? É uma fase que extremamente plástica, até do sistema nervoso da criança, que ainda não está completamente formado, consolidado. Né? Então, tudo que a gente puder fazer para levar bons hábitos às crianças, levar o hábito da curiosidade, o prazer do conhecimento, né? É extraordinariamente bom, porque hoje em dia, infelizmente, existe uma busca de um prazer rápido, né? Inclusive as drogas são um exemplo disso. Você quer ir numa festa, você precisa se animar. Imagine, precisa se animar para ir numa festa. Então ou vai beber álcool ou vai tomar bolinha. Eu acho isso o maior absurdo. Se você não está animado para alguma festa, você não vai à festa. Professor Ivone, por outro lado. Tem que chegar lá e curtir a festa. Claro, a festa já é o motivo da alegria. Agora, você chega lá numa festa e que tem um som altíssimo, que as pessoas não podem se comunicar. A dança é uma dança pobre, porque a maioria não tem nenhuma coreografia direito. É uma chacoalhagem só, né? Até é tem o remoleixo, não sei. Então, eu acho que nós estamos tendendo para tudo que é muito fácil. E todo mundo querendo só o que é muito fácil. Na realidade, o que dá muito prazer é o que é difícil e conquistado. Quando você conquista, aquilo é uma grande gratificação. Que acho que muitos jovens ainda não aprenderam isso. Entendi. Professor Ivone, por outro lado, o que dá muito prazer para a gente, professores do Jesuíno, né, professora Rita? É ter a presença da senhora na escola, essa orientação, essa doação, sabe, espontânea, que você faz indo na escola e vai sempre, está sempre presente na escola. Isso aí anima, estimula os professores da escola, que possam desenvolver o trabalho cada vez melhor com os alunos. E lá no fim da fila, né, que os alunos é que vão ser beneficiados disso aí, e estão sendo, com a proximidade da universidade, que é representado pela professora Ivone Mascarenhas na escola. Olha, eu agradeço imensamente suas palavras. Imagina, não é? E eu já senti que existe esse compartilhamento de emoção entre nós, que é a coisa mais importante. Eu achei esse trabalho, esse projeto de sustentabilidade, assim, muito excelente, porque assim, nas crianças, na quarta série, assim, as professoras falavam assim, antigamente era assim, hoje é assim, mas na quinta série, no Jesuíno, a gente se aprofundou demais, assim, no assunto. Eu não sabia, assim, comparar, eu não sabia como era. Eu não pensava, assim, do jeito que agora eu penso. Eu pensava, assim, não era rico o que eu sabia. Eu sabia pouca coisa. Agora eu aprendi a comparar, assim, as coisas, ver como era antigamente, ver a importância de que a minha mãe falava que ela brincava, assim, não tinha essas coisas de hoje. Ela brincava, ela ia lá no pé de fruta, assim, ela pegava a fruta natural do pé. Hoje, não, hoje a fruta passa por, é industrializado, tem produtos químicos, muitos produtos, acho que foi muito interessante esse assunto que a gente teve. Além disso, você gostou de ouvir o seu Nicola, né? Teve o seu Nicola no Salves Nicola também. O seu Nicola é fantástico, né? Ele teve na escola. Né? Porque, só para lembrar, uma etapa do trabalho, as crianças entrevistaram pessoas de 70 a 80 anos, né? Tentando buscar essas informações que acabaram servindo de base para os textos do jornal. E o seu Nicola, que é uma pessoa conhecida aqui em São Carlos, foi contar um pouquinho da experiência de vida dele para essas crianças. 197 crianças de quinta série ouvindo o seu Nicola no anfiteatro da escola, né? Beleza. Bacana. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o próximo bloco do Ensino Básico em Revista. E agora a Vitória vai tocar qual música pra gente? Maria Cecília Rodolfo, Você de Volta. Eu vivo buscando em alguém coisa que eu sei que só existe em você. Eu quero a metade de mim que é você, o riso que irradia o mundo e que me faz viver. Eu não aguento mais essa saudade e essa solidão que me invade. Voltamos então com o quarto e último bloco do programa Ensino Básico em Revista pela Rádio Fiscar. Escute diferente, o tema de hoje é sustentabilidade. Eu gostaria de perguntar para a professora Ivone, né, como é que a partir do senso comum, vamos dizer, a pessoa do povo, né, as pessoas comuns, como é que elas devem entender sustentabilidade? Realmente, esse não é um tema muito fácil. É preciso trabalhar bastante esse tema com divulgação, nos meios de comunicação, para conscientizar as pessoas. Por que nós temos que nos preocupar com sustentabilidade? Nós temos que nos preocupar exatamente com uma decorrência do grande desenvolvimento científico e tecnológico que nós tivemos no século, fim do meados do século XIX até o fim do século XX. Né? Então, com esse grande desenvolvimento, nós tivemos um grande aumento, inclusive, da população mundial. Antigamente, se morria muito cedo, né? 40 anos era quase que uma idade limite do século XIX. Todos nós ouvimos falar de dois poetas que morreram tuberculosos, né? E outras doenças mais, né? Que já estão mais ou menos dominadas. Então, se por um lado nós temos um aumento populacional, porque a maioria das crianças sobrevive, não existe mais uma mortandade infantil tão grande como havia no passado. As mães não morrem de parto. Que havia, quase todos nós devemos lembrar que algum parente morreu de parto. Né? Hoje em dia, né? Hoje em dia já não acontece isso. A minha avó morreu do coração com menos de 50 anos. Se hoje em dia ela tivesse todos os recursos da cardiologia, ela não teria morrido aos 40 e poucos anos, tenho praticamente certeza. Então, nós temos uma população imensa do globo, essa população quer se desenvolver, quer ter direito, acesso aos bens de consumo que nós temos hoje em dia. Temos uma civilização consumista ainda por cima, que consome muito mais do que precisa. Inclusive o regime econômico favorece isso, né? Para que todos tenham um emprego, eu preciso que todos comprem carro do ano. E aí, então, por aí vai. Né? E nós vamos, ficamos lotando as nossas cidades com gente e com veículos, as duas coisas. Então, a sustentabilidade é uma coisa muito complexa. Na realidade, todos nós temos que nos conscientizar de que podemos viver com coisas um pouco mais simples, podemos economizar energia, principalmente, porque energia é que move tudo o que nós temos hoje em dia com o desenvolvimento tecnológico. Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, não. O que a senhora acha assim, a respeito de como eram as brincadeiras, como eram os objetos, como era tudo antigamente e como é hoje? O que você acha, assim, as mudanças? O que a senhora acha a respeito? Olha, eu acho que há muitos anos atrás, uns 50 anos atrás, as crianças até que talvez tivessem brincadeiras em que elas podiam conviver entre elas mais, entende? Você não brincava sozinho. Hoje em dia, você senta na frente do computador, você fica jogando com o computador. Olha que coisa! Eu acho isso uma coisa triste, porque você não está jogando com um ser humano, você está jogando com um ser humano que escreveu aquele programa de computação, daquele programa de jogos, que você não vê, você não interage com ele. Né? Então você só quer fazer pontos no fim de você ficar com o teu dedo até com... Calo. Calo, com problema de... Como é que chama essa doença? Ler. Então, e a criança fica viciada naquilo. Antigamente as crianças saíam para brincar juntas, né? Então acho que isso era muito bom. Fazia-se mais amizades com as crianças, entre elas, levava-se isso tudo para a memória mais tarde, né? Hoje em dia muita criança fica presa em casa com a famosa babá eletrônica, que é a televisão, ou jogando jogos. Eu acho que nós precisávamos limitar esse tempo. Os pais, as famílias, tinham que limitar o tempo que a criança gasta só fazendo isso. E, enfim, e fazer tudo para melhorar a segurança, de modo que as crianças possam sair, ir ao clube, brincar, sem tanto problema de segurança, principalmente. Né? E o que você acha que a gente pode fazer para melhorar? A segurança? Tudo. Tudo. Sim, minha filha, se eu soubesse, eu estaria... Se você fosse a dona do mundo, o que você faria para conquistar todo mundo? Olha, na realidade, o que fazer... É uma coisa que já foi descoberta há muito tempo, né? Se você for consultar Buda, Jesus Cristo, está lá dito como é que nós devemos conviver. Nós temos que conviver com amor, nós temos que com solidariedade, nós temos que com doação, com harmonia, com paz. Infelizmente, a civilização se desenvolveu para o lado do egoísmo, da ambição. Então, isso daí é que é o grande problema, né? Então, até entre os povos, nós precisamos ser mais solidários. Ao passo que, por exemplo, você vê quando se fazem esses grandes encontros de Kyoto, agora teve um lá em... Onde é que foi mesmo? Copenhague. Copenhague, né? Os países mais ricos, que gastam mais energia, não querem saber de controlar. E ficam desperdiçando a energia fóssil, ficam desperdiçando toda a energia para coisas, às vezes, até absolutamente desnecessárias. Carros exageradamente poderosos, de grande potência. É um mundo, né? Casas superaquecidas no inverno, que você não consegue nem ficar dentro de casa direito, na Europa, nos Estados Unidos. E no verão, você tem que ter um agasalho, porque está tudo super ar-condicionado. É uma coisa que então, eu acho... É por aí, né? As pessoas são muito egoístas. Então, o egoísmo, acho que é a raiz desse negócio. Uma coisa que eu acho interessante, que antes eu jogava lixo na rua, e eu não tinha, assim... As pessoas falavam, não pode jogar lixo na rua. Eu falava, mas por quê? Eu não sabia, né? Por quê. Tipo, não pode poluir, mas todo mundo tá poluindo. Eu não tinha, assim, uma noção. Aí, depois que eu me aprofundei no assunto sustentabilidade, e agora eu vejo uma pessoa jogando, eu corrijo essa pessoa. E eu também não jogo mais. Eu prefiro segurar. E é verdade, eu prefiro ficar segurando o papel, chegar em casa e jogar no lixo, do que jogar no chão. Porque eu não. Sabe, eu acho assim que as pessoas não têm a consciência. Mas sabe o que é isso, Vitória? É uma coisa que nós, enquanto professores, a gente se preocupa. Não é só conhecimento ali, o que você construiu, o conceito do que é sustentabilidade, o que é meio ambiente. Você viu que você já levou para a tua vida reflexão, né? Você já mudou os hábitos, você já corrige até alguém. Essa era a nossa proposta, que gerasse realmente atitudes e que produzisse em vocês, alunos, alguma sensibilização, algum conhecimento que levasse ao mundo melhor, talvez o mundo que você queria que a Dona Ivone te respondesse. Tem pessoas que eu vejo assim, que eu admiro, que eu falo, não vou jogar, mas tem pessoas que jogam e dá vontade de conversar com pessoas mais, pessoa. Só concluindo, então, o professor Tainho quer falar alguma coisa? Só concluindo, eu acho que assim, esse mundo extremamente consumista parece até impossível adotar um modo de vida mais sustentável, mas com o passar dos anos, se a gente quiser o bem das próximas gerações, é responsabilidade de cada um de nós adotar um modo de vida mais sustentável. Adquira esse modo de vida também para você. Muito obrigada por a presença de todos vocês aqui no Ensino Básico em Revista, que está chegando ao fim. Você nos escuta todo sábado, à 1 da tarde, aqui na Rádio Fiscar. Escute diferente. E agora a Vitória vai tocar mais uma música pra gente. Posso só dizer uma coisa? Primeiro, um agradecimento. Eu gostei muito de ter vindo e gosto muito do trabalho que todos vocês, a Rita, lidera, tudo lá no do Jesuíno. E a presença das crianças, dos alunos, é encantadora. Realmente, cada vez que eu vou lá, fico mais sensibilizada em ver como, com um pouco de entusiasmo, um pouco de amor, não é? Digamos assim, as crianças respondem tão bem com aquela festa linda que fui assistir outro dia lá no Jesus. Cada um, o fórum, né? Cada um dando de si, mostrando o seu trabalho. E a recíproca é verdadeira, viu, professor Ivone? Bom, para encerrar aqui, eu vou cantar uma música sobre sustentabilidade. Isso, você que fez? Eu que fiz. Melhor viverá. maravilhoso. Parabéns. Tá bom? Parabéns mesmo. Podemos ir embora. Você tá chegando? Tá chegando.